Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino. Agradeço todos os dias a Deus pelo ser Pierre. Aqui é Léo Spy e quadrinhos eróticos são duas coisas que eu adoro. Eu sou o Ricardo Sorvillo e esse podcast é muito do safado. Aqui é o Voltão e eu acho que toda mulher deve ter o seu momento pinap. Aqui é Nikita e tá na hora da putaria, bebê. Pois é, tropa, como vocês já perceberam, se você, é sério agora o que eu vou falar, se você tem menos de 18 anos, pare de ouvir agora, agora. Tire as crianças agora da sala. Agora que todo mundo vai ouvir, né, cara? Mesmo que você falar, ouça. Mas eu estou avisando, entendeu? Entendeu, Polícia Federal? Estou avisando. Ele está sendo politicamente correto. Estou avisando agora para que vocês parem de ouvir, tirem as crianças da sala, porque a gente vai falar aqui de temas adultos. Quadrinhos eróticos no quadro em caixa. Tema muito pedido aí pelos, digamos assim... Poeteiros. Pelos poetas da quadrinha. É. Pelos membros da quadrinha. Meu Deus. Piada de duplo sentido pelo podcast inteirinho, hein? Inteirinho, aguarde. Exatamente. Logo depois dos e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Esse é o pé do verão! Esse é o pé do verão! Esse é o pé do verão! Esse é o pé do verão! Peguei meu óculos em lente e personalizei. Pois é, tropa, estamos aí de site novo, um tema instigante para dizer o mínimo, né? E vamos para nossa já tradicional leitura de e-mails. Estou aqui com o Vitor Azambuja. Pô, tema instigante é sacanagem, cara. Mas isso é o mínimo que se pode dizer desse tema, né? Aliás, o senhor fugiu do tema foi o quê? Desconhecimento de causa? Eu tenho família que ouve esse podcast, cara. que é isso, cara? Falando desse jeito, parece que nós somos todos depravados ou coisa parecida. Mas então, se você tá acessando se você está ouvindo esse podcast e não está acessando pelo feed, né? Você já sabe que o site está de cara nova e tem muita coisa bacana. Se você está pelo feed, está perdendo, porque tem muita coisa legal saindo lá no site agora. A gente tem novas sessões, o quadrinho comenta, mudou o formato. Agora a gente está tentando fazer resenhas, né, de filmes, séries, quadrinhos, né? Quadrinho comenta agora quase que diário, né? Quase que diariamente tem textos novos aí do pessoal. E parece que a tropa gostou, hein? Nós estamos tentando um negócio novo da quadrinho, né, cara? Que é fazer quadrinho comenta de quadrinho, ó. Olha só, cara, é verdade. Acho que foram os primeiros, né, cara? Pois é, foram os primeiros. Não, teve o Magnetar, tô me imaginando. E é verdade, teve o Magnetar, é assim, o único quadrinho comenta de quadrinhos, cara, eu nem tinha me atentado pra isso, mas é verdade, foi o único que a gente teve. E além do quadrinho comenta, tem também colunas aí do pessoal, tá estreando, todo mundo querendo escrever um pouco, todo mundo querendo dar sua opinião, né, a gente quer meter o bedelho em tudo, né. Nesse podcast falar sobre isso é meio complicado, né? Que a gente quer se meter. Esse negócio ficar se metendo. opinião que nem bunda, esse negócio ficar se metendo na opinião dos outros. não funciona. Mas aí a gente tem a coluna Amolando Facas, o Facas estreando aí no site falando sobre Superior Spider-Man. Não vou emitir opinião sobre isso. Sem juízo de valor. O Luiz tá com uma coluna bem bacana, o Luiz Garavello, da Liga dos Esquecidos, né? Sobre personagens mais antigos, aqueles personagens que a gente não lembra mais, aqueles personagens que realmente ficaram esquecidos, né, no tempo. E começou falando sobre o Predador, né? Num texto bem interessante. A gente só recomenda que quem tem alergia à poeira não. Pelo menos, não é que não acesse, mas usa uma máscara, alguma coisa pra proteger, porque É cara empoeirado mesmo. Tomou antialérgico antes, né, cara? Não sei de onde ele desencavou o predador, cara. Putz. Toma um claretinho, faz alguma coisa aí pra se preservar, né? O nosso amigo, né, o Emílio Barassal, que já participou aqui de alguns podcasts e tá sempre prestigiando o Quadrincast, ele também tá escrevendo pra gente agora, tá com uma coluna aí, dando dicas sobre como é que se faz pra entrar no mercado de quadrinhos, né? Então, se você aí... tem esse sonho, essa vontade de desenhar, escrever, arte finalizar para alguma editora, aí ele está dando várias dicas de como fazer isso. Então, vale a pena acompanhar aí as colunas do Emílio. E também tem uma outra coluna que é essa, aquele tipo de coluna de quero falar sobre qualquer coisa que me der na telha, né? Que é do Ricardo Sorvillo, lá e de volta outra vez. Uma clara referência aí ao livro do Bilbo, né? Pô, vão ter que pagar direito autoral ainda, cara. Putz, nem me fala isso, cara. Ah, não, isso daí a gente deixa na mão do nosso advogado, ele resolve. Que mané. É basicamente isso que eu disse, né? Ele começa essa coluna falando justamente sobre um texto bem nostálgico, né? Sobre como é que é bom ser nerd hoje em dia, né? E falando um pouco do passado e etc. É aquele texto que revela a idade, né, cara? É, cara, esse texto entrega a idade total, né? Pois é. Mas é isso. Essas são as colunas que já estrearam até agora. Tem várias outras aí pra sair. E além disso, tem aí as opiniões polêmicas de Vitor Azambuja e Márcio Sampaio nos quadrinhos comentas da vida, né? É, por enquanto, né? Daqui a pouco vai ter as opiniões polêmicas de todo mundo. Dizendo que eu gostei bastante do texto aí de Terra 1. Eu não gostei da HQ, mas concordei plenamente com a opinião de quem fez a resenha. Pois é, esse cara que fez a resenha até que ele se puxou nessa aí. É verdade, né? Ele nem pegou tão pesado assim. Enfim, galera, a gente pede pra vocês acompanharem todas essas novidades que saíram até agora no site, né? Eu vi a gente mandou um tweet um dia desses que era basicamente a ponta do iceberg, né? Então tem muito mais coisa legal pra sair. Continuem acompanhando a gente, continuem acessando a quadrinha que vocês não vão se arrepender. E quem tá curtindo, comenta lá, né, galera? Pois é. Quem curtiu, por favor, deixa comentários pra gente saber o que vocês gostaram, o que a gente pode melhorar. Tem que saber se a gente tá no caminho certo, no caminho errado. Algum caminho tem que estar, né? Pois é. Eu tive também, há algumas semanas atrás, na Comic Mania 14,5, um evento de quadrinhos que teve aqui no Rio de Janeiro, né? Estivemos lá eu, a Nikita, o Léo Spy, a gente pôde encontrar com a galera do Comic Pod lá, o Vlad, o Delfim, o João do Marvel 66. A gente participou de uma mesa redonda, cara, 3 horas de bate-papo com aquela galera. Putz, mas foi muito bacana. A gente falou sobre o reboot da DC e o Marvel Now, então tinha assunto que não acabava mais, né? Não, 3 horas de gravação não é bate-papo, é bate-boca já. Pois é, né, cara? Ficou mais ou menos isso. Mas não, foi legal. A gente pôde cada um dar sua opinião, ficou muito bacana. A galera ficou, cara. A galera aguentou bravamente lá as 3 horas ouvindo a gente falar a série de besteiras que a gente sempre fala, né? Então é porque tinha brinde na saída. Ah, é, vai ver que foi por isso. O pessoal já sabia que ia ter brinde, aí acabaram esperando pra ganhar as camisas da Fiction Corp. Falando em Fiction Corporation, né? É, estamos aí com a nossa parceria mais forte do que nunca da Fiction Corporation e tem resultado da promoção, né? Quem felizardo que ganhou a camisa do Superman do Reino do Amanhã é o nosso leitor aí já de longa data, Presto Gaudio, mas ganhou no sorteio, viu? É, caramba, cara. Pô, fiquei felicíssimo aí com o sorteio do Presto Gaudio, porque ele é um cara que tá sempre prestigiando o Quadrincast, né? Ele tá sempre lá curtindo a nossa página no Facebook, ele tá sempre comentando aí os posts. Então, pô, caramba, foi merecidíssimo essa camisa pra ele, né? E queria lembrar aí a galera, novamente, que participar das promoções, que essa é só a primeira desse ano, né? Virão muitas outras. Leiam o regulamento todo, façam todos os passos que estão descritos no regulamento. Teve gente novamente que foi sorteada, só que como não tinha cumprido todos os passos, acabou sendo desclassificado. Então a gente lembra mais uma vez aqui, não esqueçam, galera, não esqueçam. A Fiction Corporation vai com certeza presentear a tropa aí com muito mais camisas durante o restante do ano. Então fiquem atentos para não perder a oportunidade. E essa camisa do Superman Rei da Manhã, ela era exclusiva daqui da promoção da quadrinha, né? Isso era, sim. O cara participou da promoção, não tinha como ele arrumar essa camisa em lugar nenhum. Só que agora o Alexandre, da Fiction Corporation, ele resolveu que, pô, o pessoal viu a camisa lá na Comic Mania, né? Ficou todo mundo perguntando como é que fazia pra ter camisa e tal. Aí a gente falou que tinha essa promoção e tudo, mas pra quem não ganhou a promoção, né? Todos os outros que não prestam gáudio, agora vão ter a chance de ter a sua camisa, né? É só acessar lá o site da Fiction Corporation e tá lá na lojinha do Quadrincast a camisa do Superman do Reino do Amanhã, que eu sei que você queria ter. Todo mundo queria ter essa camisa. Pois é, e não só essa camisa do Superman do Reino do Amanhã, mas aí no próprio site da Quadrinha, vocês podem olhar aí embaixo do post, vocês vão ver a camisa do Planet Krypton, que a Fiction Corporation começou a vender esse ano, né? Que é uma das várias camisas que a Fiction vai lançar até o lançamento de Man of Steel em julho, aqui no Brasil, né? O filme Superman. É, eles vão lançar várias camisas inspiradas no Superman. A Planet Krypton é a primeira delas aí em parceria com a Quadrim. É, tem também a que já virou clássica, né? Cyclops Was Right. Tá aí à venda também. Se você ainda não comprou, não perca aí essa oportunidade. É só clicar no banner aí da Fiction, que também tá aí embaixo no post. E também agora a gente tá deixando aí um banner pra camisa do Superman Reino da Manhã, completando aí as três primeiras camisas da nossa parceria com a Fiction Corporation, muitas outras virão. Tô até pensando se vai caber no site, hein, cara. Eu tô pensando que vai ter nerd bem vestido por aí, hein, cara. Pois é, cara. E a qualidade da Fiction Corporation você já conhece, né, cara. Vale a pena. Acessem o site. A gente tá falando aí das camisas que tem, que a gente tem parceria, mas todo o site da Fiction Corporation, cara, tem muita camisa bacana, tem muita camisa legal. A gente sorteou algumas na Comic Mania, o pessoal ficou maluco, cara, adoraram. Então, vale a pena dar uma olhada no acervo dos caras, o trabalho dos caras é competentíssimo, então vale a pena. Tá, mas e aí? E aquele nosso velho e antigo plano de tentar dominar o mundo? Pois é, continua a todo vapor, né, cara? A gente foi mencionado ou participou, né, de alguns podcasts aí nessa última quinzena. O Luiz Garavello, né, participou do ArgCast 107, Novos Titãs, né, não quiseram me chamar porque eu ia passar o programa inteiro falando do Asa Noturna, do Dick Grayson, então... Eu ia dizer como é que os caras conseguiu te deixar de fora, bloquearam o IP. Pois é, não, mas é por isso, eu entendo. Ia perder muito tempo só falando no Asa Noturna e Nação, né? Aí o Luiz foi representando a quadrinha. Ele já vai com filtro, né, cara? Pois é, né, cara? O pessoal do Renegados Cast, né, 21, o Renegados Cast 21 saiu com participação do Léo Spike, falando sobre Hellblazer, né, cara. Léo Spike, o maior fã de Hellblazer no Brasil, né, o maior conhecedor de Hellblazer nesse país. Exagero total. Que a gente conhece. É, pelo menos que a gente conhece. Sim. Ele participou lá, então acessem aí, o link pro podcast dele está aí no post. Nós também fomos mencionados pelo pessoal do Terra Zero, né? O pessoal lá do Comic Pod. Eles fizeram um post, como a gente fez, né? Também fizeram uma matériazinha falando sobre a Comic Mania 14,5, e lá eles citaram a gente, né? A gente também retribuiu o favor citando eles aqui na nossa matéria, mas tá bem bacana, o link pra matéria deles está aí no post também. Legal, e me diz uma coisa, no podcast deles ou no nosso post, explica por que diabos é 14,5 o evento? Pois é, cara, então, a gente já explicou isso da última vez. É porque 14,5 é a metade entre 14 e 15, cara. Não tem mais. Ah, tá certo. É uma forma muito, muito simples de explicar uma coisa que a gente não entende. Né? Tá certo. Muito bem explicado aí. Agora o ouvinte do Quadrincast já tá muito mais bem informado. Como sempre, aliás. E a gente também teve vários comentários aí, né, num dos podcasts mais pedidos dos ouvintes em 2012, a gente estreou 2013 com ele, né, o podcast sobre Reino da Manhã, né. A gente teve o comentário do Marco Aurélio, que elogiou o tema, diz que é uma das maiores histórias de heróis de todos, eu acho exagero, e que isso se deve principalmente por contestar todo o massa velho que foi o que foram os fest dos anos 90. Mas, cara, pô, não tinha nada bom dos anos 90, cara. Não. Nada. Ah, não, teve os X-Men do Jim Lee. Teve algumas coisas boas no... nos anos 90, mas era tanta coisa ruim, cara, que aí fica... Que marcou, né? E ele disse que super-heróis são isso aí em essência, são pra salvar e não pra matar. E aí nos deu parabéns pelo excelente trabalho e que gosta muito de ouvir o nosso podcast. Muito obrigado, Marco, a gente também gostou muito de ler esse teu comentário. O Gabriel Siqueira, né, ele começa o comentário dele dizendo: e aí, rapaziada do Quadrincast, show de bola o novo site, obrigado, Gabriel. Ótima edição esta do Reino da Manhã, que foi uma ótima série, né? Ele diz que acha que o Alex Ross a pintou com muito mais carinho do que com o Marvel. Cara, eu tenho essa impressão também, sabia? Acho que... esse, né? Eu não sei se é porque eu sei que o cara é decenalto, mas eu fico imaginando que ele teve muito mais cuidado e capricho com o Reino da Manhã do que com o Marvel. Não que Marvel seja ruim, mas eu não sei porquê. Reino da Manhã, ele é uma obra muito visual, assim, né? Pois é, então. Ele comenta justamente isso, que as cenas estão mais detalhadas, que ele faz mais série de referências a personagens clássicos, que ele pega até alguns personagens conhecidos da DC, né, pra colocar referência. Ele cita aqui o personagem Marvin do Super Amigos, né, aquele moleque lá, o Marvin, ridículo. Ele toma uma bela porrada do Esmaga Átomo, né, porque ele tava interrompendo o discurso do Superman no bar. É verdade, essa cena foi bacana, a gente esqueceu de citar ela. E que nessa mesma cena aparecia um lobo velho, barrigudo e com cabelo de bozo, tomando um trago com o Vril Dox nesse bar. Sempre soube que ele ia terminar assim. Pô, todo mundo sabia que ele ia terminar assim, né? É bem parecido com como o Wolverine termina o THX, né, cara? Ele aí elogia o editor do podcast, o Luiz Garavello, pela boa sacada de ter colocado a música Kingdom Come do Manowar na edição, né? E fala pra gente considerar a sugestão de fazer uma edição do Quadrincast sobre Elseworlds, que mostrou diversas versões pra vários personagens da DC. É sobre Elseworlds e quiser o selo, né? Que não é uma história só Elseworlds. É aquele selo da DC que era pra competir com o que aconteceria ser da Marvel, que mostrava várias realidades paralelas sem necessariamente ficar criando uma crise cada vez. Isso, exatamente. Bom, a gente teve um comentário também do Wagner Brito, que achou engraçado o apelido que o Léo deu pra ele, né? Wagner Timão e Pumba, já que ele não tinha declinado o sobrenome no último comentário, né? Lembrando que, se não der o sobrenome dos comentários, a gente vai inventar um sobrenome. Isso aí. É, diz que o site novo tá de parabéns. Ele tá explicando que ele não se importa com spoilers. Quando é uma obra complicada de achar, e que ele não tem de condição de comprar naquele momento, ele não se importa de daqui a pouco ler algum spoiler sobre ela, né? Ele diz que isso não vai estragar a experiência que ele vai ter com a obra, porque às vezes ele até já esqueceu o que falaram no final. Sou eu, cara, eu sou esse aqui. Eu sou o cara bom pra dar spoiler, porque eu esqueço, cara. Passa um ano, dois, assim, eu já não lembro o que era o spoiler. Eu também esqueço, mas o problema é que eu lembro justamente quando... Aí eu... Não. Puta merda, é mesmo, já sei o que vai acontecer. Porra, eu não consigo ter esse pensamento, cara. Eu não consigo ter esse desapego. Se eu fico sabendo já o final, pra mim já... Eu acho que ninguém gosta de spoiler, aquele spoiler que tu não consegue evitar, né? Acho que o spoiler avisado, spoiler com carinho, o spoiler aquele com preparação, que você serve um vinhozinho antes, bota uma música. Antes até vai lá, né? A pessoa até escolhe, aquele spoiler consensual, assim, eu acho bacana, mas aquele spoiler estuprado, não dá, cara. É, pois é. E vamos mandar agora também um abraço aí pra galera que a gente acabou não podendo citar aqui nos comentários, né? Mas estão sempre ajudando a gente começa mandando um abraço aí ao grande Fernando Caruso, né? Que ajudou o nosso Twitter a chegar a 800 seguidores. Valeu. Chegar e passar. Caramba, o Caruso postou no Twitter, no instante seguinte a gente já tava com mais de 800. É o poder, né, cara? É o poder. Impressionante. Um abraço ao Arthur Kildragon, que eu acho que deve ser parente do Arthur Pendragon, que também não quer ver o filme The Godsey, de Rob Liefeld. Não sei porquê, cara. Preconceito com Rob Liefeld. Impressionante. Ao Anderson Costa, que vai reler Reino da Manhã só por culpa do nosso episódio, tá vendo? Mais um. Conseguimos mais um pra causa. Olha só. É o pessoal do quadrinho.com e ao Carlos Vivaco da Cidade Gamer e a todo mundo que curtiu e nos deu sua opinião aí sobre o site novo. Ao nosso parceiro Márcio Sampaio, que nos acusa de ter sido tirado do podcast porque não gosta de Reino do Amanhã. E é verdade, eu vetei mesmo a participação. É, eu tentei fazer a parte do cara que critica o Reino do Amanhã, mas acabei me rendendo à sabedoria dos meus colegas que leram com muita mais atenção que eu. E também a edição, que apagou todas as suas críticas. É verdade, cara. Quadricast manipulado, cara. Pior que o BBB. E um abraço ao Rafael Smoke, que não só curtiu o site, como também deu umas dicas. E aí, um abração especial pro meu amigo Ed City, autor do novo hit do carnaval, Eu Sou Ciclope. Eu sou Ciclope, eu sou Ciclope, eu sou Ciclope, a voz dos humildes, a voz dos mais pobres. Cara, essa música não sai da minha cabeça. Tá absurdo, cara. Cara, manda um abraço pro Daniel HDR também, que no meio de uma gravação do podcast semana passada me mandou o vídeo do Eu Sou Ciclope e quase acabou com a gravação, porque eu comecei a rir descontroladamente. Não consegui fazer aquela multitarefa, né? Gravar e olhar o vídeo ao mesmo tempo. Pois é, né? É, não deu. Eu não sou o Liefeld, né? Mas a gente agradece aí a todo mundo que retweetou, linkou, enfim, todo mundo que ajudou a divulgar o novo Quadrincast, né, a nova página da Quadrim. E lembrando que você pode dar um curtir na nossa página no Facebook, agora tá muito mais fácil, né, é só clicar aí na caixinha aí do lado, ou então entrar em facebook.com/quadrincast, nos seguir no Twitter também, que também tem um botãozinho aí no site novo, é só clicar, ou entrar lá no nosso Twitter, @quadrincast. O site novo tá cheio de botão, né, vamos combinar. É verdade, né, mas acho que facilita a vida do pessoal, acho que é pro bem. Eu sou a favor de ter botão por tudo, cara. Eu acho que o cara tem que piscar e já entrar no link que ele quer. Exatamente, eu acho que o cara tem que piscar e já virar fã do Quadrincast, comprar camisa, fazer tudo. Ou então pode também mandar um e-mail. Pra isso a gente ainda não tem botão ainda, mas pode enviar um e-mail pra gente, quadrincast@quadrim.com.br, dando suas sugestões, comentando o episódio de hoje, que tenho certeza que vai ser muito comentado, né? Eu aguardo pelo menos 69 comentários. 69? É um bom número, Em especial pra esse, né? Em especial 69. Eu acho que vai acabar em 24, cara. Mas enfim, vamos lá. E eu só espero que seja bom pra vocês. Então vai começar a putaria. Vamos começar pelas preliminares, né? Vamos começar falando da diferença entre pornografia e erotismo, né? A gente, há um tempo atrás, falou sobre a diferença entre terror e suspense. Agora a gente vai fazer aqui essa diferença entre erotismo e pornografia. Alguém pode me explicar qual é a diferença desse negócio? É, erotismo tem beijinho e pornografia não? É isso aí? Eu acho que se tiver só peitinho, isso é erotismo. Mais do que isso, é pornografia. Não, isso pode ser entendido como um pornô soft hoje em dia. Mas eu falei beijinho. Soft porn. Emanuele é erotismo. Titiolina é pornografia. Ah, tá. Então, peraí. Então, se aparece... Mas a Emanuele não aparecia só peitinhos, então não... Não, é porque... Apareceu o peitinho. Olha só, quando tem... Quando, assim, não aparece explicitamente a penetração, quando não tem aquela... coisa assim muito explícita e tal, porque pornografia praticamente não tem história, né? O erotismo não, o erotismo tem um pouco de história, você tem uma certa noção do que tá acontecendo ali. Então essa... É, o erotismo te dá não só a noção, mas a sensação de uma coisa mais natural. Acho que a pornografia é só a questão física. Não tem a questão da sedução, do ambiente, da sensação mesmo da coisa. Só eu conheço pornô com história, então, né? Eu já vi. Pornô com pretensão de história, né? Não de história, né? É, não é pornô com história, né? E transportando isso para os quadrinhos, o que a gente poderia dizer que seria um quadrinho erótico e um quadrinho pornô? Qual seria a diferença entre os dois? Acho que a finalidade, né? Eu acho que o quadrinho erótico, ele pega muito nisso. Ele tem uma história e o sexo tá no meio da história. O pornô é só pela sacanagem mesmo. O erótico, ele vai se preocupar com o estilo, a arte, a estética, tudo isso. É, já o quadrinho pornográfico, o objetivo dele é só sexo explícito, mostrar só isso. Não precisa ter... Não tem muita preocupação preocupação com essa parte, né? É uma coisa meio mais ou menos parecida com o que a gente vê no cinema. Uma coisa é a Brasileirinhas e outra coisa é um 9 Semanas de Amor, alguma coisa assim, que tem uma indução do momento erótico, mas ele tá ali pra ajudar a história. Não, ele não é o fim em si mesmo, entendeu? O ato não é o fim em si mesmo, ele faz parte pra construir a história. Então deixa eu começar a me entregar aqui. Então, quando eu li aquela Jumbo, aquela tipo um mangá que era publicado aqui no Brasil, uns quadrinhos até bem grandinhos e tudo, aquilo ali é pornografia, porque é putaria pura. E quando eu li aquele Love Junkies, por exemplo, ali é até erótico, né? Porque tinha uma história, tem uma trama por trás. Por trás, isso. Olha só, cara. Olha lá, a Tova ficou falando, olha piadas só, de duplo olha sentido. Só. O cast inteiro. É bom, mesmo. Então, vamos partir para a origem desse negócio, né, dos quadrinhos. Acho que a gente pode dizer que o homem sempre gostou de putaria. Homem e mulher, né? O ser humano sempre gostou de putaria, né? E aí a gente pode ver que, sei lá, acho que o primeiro registro de quadrinhos que existe, quadrinhos eróticos, são de 1913, cara. Você tem ideia disso? Se você procurar na internet, até hoje tem os primeiros registros fotográficos de atos, né, de sexo, acontecendo desde aquela época. Então, até antes, eu acredito, antes da virada do século, já se tinha registro, já se fazia um erotismo. Ou pornografia não digo, mas mais o erotismo e tal. Tinha nas fotos, sim, tinha muita coisa documentada. Se procurar na internet, acho. É mais ou menos que na internet, né? Inventa uma tecnologia, logo vem alguém e usa aquilo pra sacanagem, né? Fala. Não, eu ia dizer que acho que a partir do século passado começou a ser mais escrachado. Antes era mais escondido, o tempo foi ficando mais escrachado, principalmente com a revolução sexual, né? Esse personagem que eu tô falando surgiu em 1913, é anterior a tudo isso, né? Bem lá do início do século mesmo. E é uma personagem chamada Rose, foi criada pelo George McManus. A ideia era explorar realmente a sensualidade dela, né? Mostrar. Imagino, eu não sei, não consegui achar nenhuma imagem dela, mas eu imagino que a sensualidade. Sexualidade na época deveria ser, sei lá, mostrar uns vestidos mais justos, umas coisas mais justas, né? Não era uma coisa assim muito bem desenhada, não, assim, era se você pegar aquelas mulheres do século XX, de cabelo curtinho, com aquelas roupinhas assim, bem femininazinha e tal, essa personagem era desse estilo. Mas o engraçado que ela foi criada, né, pra ela era o destaque, né, da série, né? Ela era filha dos dois principais, né, do Pafuncio e Marocas, que era o nome da revista Padrinhos, e ela, tipo assim, ela era mais sofisticada, né, os pais dela ficaram ricos, e ela tinha que ensinar os pais dela a se portarem. Então ela foi criada para ter esse destaque erótico. Só que eu acho que na época, né, eles não tinham muito essa percepção e acabou que ela não fez tanto sucesso. Os pais que eram cômicos é que acabaram ficando em primeiro plano. Ah, eles eram os principais, né? Acho que o pessoal ainda não estava preparado ainda. Porque na verdade ela foi criada para ter maior destaque, apesar da revista em quadrinhos ter o nome dos pais. Mas ela era o que tinha o maior destaque, né? Só que assim, naquela época o pessoal não estava preparado para isso. E eu acho que ainda tinha uma certa rejeição com esse erotismo, né? Não tinha muito disso, né, na época, na 1913, pô. Não sei se era rejeição, né? Mas alguma coisa que eles meio que deixavam, não podemos ver isso, não é correto. Mas que tava. O público tinha, tanto que surgiu. Então. É assim, pelo que a gente pesquisou, a gente tem 100 anos desde que surgiu esse personagem, né? Imagino que agora, 100 anos depois, se ainda tem um pouco de conservadorismo hoje em dia em relação a erotismo e pornografia, imagina na época, né? Uma outra personagem, que essa já é bem mais conhecida, né? É Betty Boop, né? Que alguns até vão dizer que não é tão erótico assim, né, porque tem aquele lado bonitinho e tal, mas eu acho que em 1932, né, a época lá em que ela foi criada, ela meio que tinha esse lado mais sensual, assim. Culpa dela segue aquela ideia do cabaré, né, o de dançarina de cancã, então tem muito sensualismo pra época. Hoje pra gente não é nada. Naquela época era muito, muito sensual aquilo. Mostrava até as pernas, né? Isso. As pernas naquela época deve ser coisa pra caramba. É, meu avô conta que era muito legal quando ele conseguia ver o joelho da minha avó, que ele ficava todo oriçado. Imagina naquela época, 1930, você desenhando uma personagem com vestidinho pequenininho, aparecendo a bunda, as pernas, porque era assim que ela era retratada, né? É, aparecendo quase a bunda dela, era a perna toda praticamente. É, exatamente, você tem aí a questão da sensualidade, que é o erotismo, é o de você pegar e revelar alguma coisa que vai te induzir aquele pensamento, te dar a situação do erotismo. Não pode não ter nada ali, não tinha nada dela pegando ninguém e tal, né? Toda a ambientação da história era baseada na sensualidade dela. Uma coisa que existia nos Estados Unidos também nessa época, que foi logo depois da crise de 29, né, da Grande Depressão lá, e eu acho que é uma época de Grande Depressão, é um terreno fértil para esse tipo de publicação, né? Saíram o que eles chamavam nos Estados Unidos de Tijuana's Bibles, né? Que seria aqui uns quadrinhos eróticos bem parecidos com o que a gente teve aqui, que aqui era chamado de catecismos, né? É, a gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso, mas era uma coisa bem parecida. Essa é pornografia mesmo, né? Quer dizer, pornografia para a época, né? Não, mas era pornografia mesmo. Por exemplo, tem uma tirinha que é um menino, um garoto novo, deve ter uns 12, 13 anos, entregando uma encomenda para uma mulher. A mulher aparece na porta só de, sei lá, um roupão assim, mas todo aberto, pelada, e eles desenham o garoto com pinto duro. Isso é totalmente pornográfico e, pô, uma criança, né? Eu posso falar um pouco mais do Tijuana Bibles porque eu tenho aqui. Olha só, cara. Na verdade, assim, eu tenho a coleção que a Ópera Gráfica lançou, tem, sei lá, uns 10 anos, que são 4 volumes com coletâneas de Tijuana Bibles americanos, né? E, assim, cada volume é sobre um tema. Então eles falavam muito assim, tinha as pessoas famosas da época, eram personagens, que nem a gente viu no Watchmen, né? Era isso que eu ia falar agora. Quem assistiu o Watchmen vai lembrar que a Sally Jupiter, né, a primeira espectral, a mãe da Laurie, ela foi desenhada, né, por um cara numa Tijuana Bible, né? Até a Laurie chega dando expor nela, como é que você pode gostar disso e tal, não sei o quê, como é que você pode achar é sujeira, isso uma homenagem, né? É sujo. Tá? E ela achava o máximo. Ela achava o máximo ter sido desenhado, né? Ter ido parar numa Tijuana Bible, né? Inclusive, o nome da coletânea aqui da Ópera Gráfica é Quadrinhos Sujos. É engraçado porque tem assim, Popeye, Gato Félix, Tarzan, Mickey e a Minnie transando, coisas assim meio surreais pra gente aqui, né? Não acho tão surreal não, porque na internet você acha muita coisa disso hoje em dia. E tem as pessoas famosas da época, o Gordo e o Magro, Greta Garbo, tem até pessoas assim muito famosas, tipo Adolf Hitler. Cara, no meio da guerra o negócio tinha Tijuana do Adolf Hitler. Putz, grilo. Tinha do Gandhi, então a do Fred. Gandhi? Tinha. Nossa, que Gandhi. Puta merda, cara. Eu não sou obrigado a ouvir isso, cara. Não, e o mais engraçado é que, assim, apesar de ser uma época mais conservadora nos costumes do que hoje em dia, né? É, esse tipo de coisa acabava passando e não tendo. As pessoas não. Essas coisas tinham uma certa liberdade para acontecer, apesar de estar ali no underground e tal. Não tinha internet, não tinha essa comunicação de massa que a gente tem hoje, que então ficava ali escondido e poucas vezes as pessoas sabiam da existência dessas coisas. Era fácil esconder. Hoje em dia é praticamente impossível você lançar um quadrinho erótico, por exemplo, com pessoas reais sem que você sofra um processo, coisa do gênero. Pois é, mas olha que um certo amigo meu uma vez gravou um CD, cara, inteiro, de quadrinhos eróticos, né, pra distribuir entre os amigos, etc. E entre esses quadrinhos ali tinha quadrinhos de pessoas conhecidas, cara. Tinham lá, o pessoal desenhava meio mal e porcamente, mas tinha algumas atrizes, algumas cantoras. Pronto. Esse amigo é o que se intitulava Dolph Lundgren? Ou não. É o meu não. Digníssimo não. Marido? Chamava-se Léo Spy, você não ficou sabendo dessa. É, meu digníssimo marido. Ela sabe, sim, né? Ah, mas não me surpreende. Vai ter uma ferro aqui de putaria. Nossa, ele entregado aí, olha. Ele só repartiu isso com os amigos. Mas olha só, eu fiz uma boa ação, tá? Eu fiz uma boa ação. Inclusive, teve um amigo meu presente nesse podcast que ainda depois levou alguns filmes. Tá, pra casa, porque falou que só tinha um filme que repetia a exaustão em casa. Léo Spy é um cara muito. Léo Spy é um cara muito, muito generoso. Esse amigo, inclusive, me defendeu agora. DVD já é uma boa alma, é uma boa alma. Uma época que eu acho que também tinha muito público pra esse tipo de publicação era. Durante a Segunda Guerra, né? Imagina, o cara tá lá no front e tal, tem muito o que fazer. Daí o Milton Caniff, ele desenhou uma série chamada Malekal, que era especialmente pra isso, cara. Para os soldados que estivessem lá na guerra, eles pudessem se aliviar, né? Não... Seria Male Call? Male Call. Male Call. Exatamente. Faz mais chamada do homem, né? Do macho, chama... né? Tipo, pô, agora que eu fiz relação... Vocês acreditam que agora que eu fiz relação com uma coisa outra, cara? Eu tava acessando Male Call com Incal, alguma coisa do gênero? É, porque eu ia começar a falar dos europeus, né? Eu não tô, sei lá, nem me liguei, mas realmente... Male Call, óbvio, porra. Então, chamada do macho. Chamada do macho, caraca. Pô, faz meio estranho isso aí, chamar o macho. Pô, chamar o macho, né? Não, mas e legal que ela, eu acho que foi uma das primeiras a ter, assim, a ter mais curvas. Ela era meio no estilo pin-up, né? Aí já era um... Oi? São personagens? Não, eu acho que é o nome da... Meio Call com certeza era o nome da revista, mas e as mulheres deveriam ser desenhadas dessa forma. É praticamente uma mulher só, é uma morena, aparece sempre com um vestido, sei lá, parece um vestido de gala, porra, a mulher anda no meio dos soldados com vestido de gala, mas tudo bem, né? Ela tem uma cara da Betty Page, sabe? Ela tem um jeitão da Betty Page, até o cabelo, assim, o corte de cabelo é parecido. Olha, nessa época o cara já tá no front, cara, tá sem mulher. A mulher pode estar com o vestido que for, pra gente já tá bom, cara. Já tá bom. Já é mulher, tá bom. Tudo bem que era uma mulher de papel, né, cara? Mas, sim, né? Mas cada um se tá valendo. Tem, né? Tem muita gente aí, ouvinte desse Quadrincast, que deve, na verdade, se identificar com... Não, deixa eu só fazer um adendo. Diga. Aos ouvintes, joguem Male Call no Google. Não joguem, ouvintes, não joguem, ouvintes. Não joguem. Só se tiver com filtro aquele, né, É, você vai acabar achando o outro. Exatamente, outro tipo de Male Call. Então, meninas ouvintes, podem jogar. Não joguem. Não joguem. Mas bem, sabe alguém, cara, que obviamente ele não fez um quadrinho que a gente possa dizer diretamente erótico, mas era mais sensual do que o normal pra época, né? Will Eisner, cara. Will Eisner, que é conhecido aí pelo Spirit. O cara também criou a China, né? Não China, não essa China guerreira agora, não, que a gente assiste, que também daria um bom quadrinho erótico. Mas a China, Rainha das Selvas, não é isso? É. Mostrava ela lá, uma fêmea do Tarzan, né? Mas que... Aí imagina, mostrava a mulher com decote, e se curvando, e pernas abertas, se agarrando... Mas bem sugestivo, né? Provavelmente ela devia fazer as posições mais ou menos que o Homem-Aranha faz, né? O Homem-Aranha na teia, só que, pô, imagina com roupas mínimas da floresta, pô, andando de um lado pro outro com cipó. Lógico, né, que ela vai, porra, pular de perna aberta, vai botar a bunda pro alto, pô, lógico. Lógico. Posso fazer um adendo? Pode? Meninos ouvintes, procurem por China no Google. Aconselho, façam isso. Aí sim. Agora. E aí, no rastro aí, né, logo atrás da... da China via muita coisa. E aí vinha também uma série de Mulheres Maravilha aí, encabeçando esse tipo de arte, né? Digamos assim. Tem a própria Jane, a gente falou, né? Tarzan era desenhada também, uma forma um pouco mais sensual. E tinha muito também nas namoradas dos personagens, né? A Bailey Arden, que é do Flash Gordon, a Narda do Mandrake, Diana do Fantasma, que geralmente apareciam de forma mais sensual do que erótica mesmo, né? Acho... a gente não pode considerar que era um quadrinho erótico, porque não era a proposta, né? A proposta é um quadrinho de aventura com a personagem sensual. Até aí, sempre teve, né? A Donzela em Perigo também. Ela é a Donzela em Perigo. A questão do quadrinho como erótico, né, já era diferente. Eu acho que essas namoradas elas vão mais pro lado do romantismo nos quadrinhos do que o próprio erotismo em si, né? Que vai ser o par do... As donzelas ficam sempre em perigo, que o herói vai sempre ter que salvar, essas coisas assim. Elas tinham um apelo sensual, né? Não vou falar sexual, né? Sim. Porque não se mostrava sexo, né? Nos quadrinhos, né? Nessas histórias, né? Mas tinha uma pegada de sensualidade, com certeza. E aí uma coisa que você falou, que não se mostrava sexo, mas apesar disso, de não se mostrar explicitamente, né? Na maior, nos quadrinhos de massa, vamos dizer assim, na época, em 54, o Frederick Werton lá publicou aquele livro, a gente já comentou sobre esse livro. O maldito, Frederick Werton publicou lá aquela porcaria daquele Sedução do Inocente, né? A gente já comentou sobre ele em alguns podcasts passados, e que criticava justamente uma sexualidade exacerbada, assim, nas histórias e quadrinhos, né? Porra, ele hoje surtaria, né? Mas enfim. O cara, aquele papo que a gente já comentou. Criticava o homossexualismo entre Batman e Robin, o lesbianismo implícito que tinha na Mulher Maravilha. Não é questão que ele criticava, ele fazia uma alusão. Do jeito que você tá falando, parece que realmente tinha, existia. Né? Realmente existia. E se o Laurentino, que é o fã de Robin, garante. Não, mas no Tinha. esse podcast revela muitas coisas. Tinha, gente. É parecido. Mas a maldade tá nos olhos de quem vê, né? Pois é, então. Você pode enxergar de duas formas. Como se acontecesse hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, se acontecesse uma... Se, por exemplo, se o Jim Lee desenhasse... Bom, ele desenhou, esquece. Vou mudar. Vou mudar o artista. Digamos que o Brian Hitch desenhasse, tipo, o Batman dando um tapinha na bunda do Super-Homem com escrito pelo... Eu ia falar o Mark Miller, mas também não serve, né? Vai, digamos que... Geoff Jones escrevesse um negócio desse hoje em dia. Aí você fala, pô, isso é viadagem, né? Pois é. Nossos ouvintes gays que entendam não há nenhum... Não tem preconceito nenhum no que eu tô falando. É em relação a isso. Mas... A própria história do Bruce Wayne adotando uma criança pra botar de sidekick, hoje seria pedofilia. É, verdade. Então, isso eu não vou dizer que era normal, mas na época da criação do Batman, do Robin e tal, era uma época mais inocente. Quem fazia isso aí era com outro propósito. Então não dá pra levar isso no ao pé da letra. Tem que saber, entender o contexto que era feito. Hoje você pode olhar com essa visão. Né? O Frederick Werton, ele viu isso porque ele estava procurando. Ele era um conservador, ultraconservador, tal. Então ele estava procurando. Tem alguns quadrinhos que você olha e fala, pelo amor de Deus, né? Você tá de sacanagem. Mas tem que entender o contexto. Não, eu fiz essa brincadeira justamente por conta disso, né? Na visão de um fanático, cara, qualquer coisa pode ser levada pro lado que ele quiser, entendeu? E foi o que aconteceu. As histórias da Mulher Maravilha, eu acho que o cara tinha razão, hein? Será? Mas fora aquele negócio de laço pra ficar amarrando os outros, ui, não sei o quê. É muito fetiche junto, né? Ela era, não digo a única, mas a primeira super heroína, né? Ou seja, o público era praticamente masculino. E ela amarrava os caras, ela era amarrada pelos vilões. Andava de calcinha, tinha uma. Andava tinha braceletes. Tinha braceletes. É, fetiche puro, cara. Não, claro que tem, tem elementos, né? Isso aí é normal. É, alguns elementos você coloca, mas na hora que você. Ela não levanta a bandeira, né? Então é uma coisa. Assim, é implícito, como o Frederick Huerta mesmo colocou, era implícito, né? Mas você pode entender isso como uma coisa altamente nociva, como você pode entender como só uma referência e não dá importância para isso, porque ela não levantava bandeira, ela não estava ali, ela não tinha uma namorada escondida ou coisa assim. Então, era um elemento. Hoje em dia, diria assim, entendedores entenderão, né? Mas aí, o que acontece é que americano é um povo bem... meio maluco, né, cara? E os caras foram na onda aí do Frederick Huerta. Os caras compraram a ideia dele, acharam que ele estava certo mesmo e criaram lá o código de ética dos quadrinhos, né? E aí proibiu realmente... A gente já falou isso em outros podcasts, né? Quando a gente falou sobre o podcast terror, a gente falou muito sobre a influência do código de ética, como atrapalhou, porque não podia mostrar mais sangue, não podia mostrar mais morte, não podia mostrar mais nada, né? Não podia mostrar mais violência. Isso também atrapalhou mais ainda os quadrinhos eróticos, né? E que realmente foram banidos, não podiam ser distribuídos lá nos Estados Unidos, né? E acabou saindo do mercado norte-americano esse tipo de produção, né? E aí abriu um espaço, né? Pois é. E aí, já que nos Estados Unidos não se podia ter, na Europa estava liberado, né, cara? E aí... A Europa sempre foi mais liberal, né? Nesse sentido. Sempre gostou mais de putaria do que os Estados Unidos. Engraçado que os Estados Unidos têm a maior indústria pornô do mundo, né? Vai entender. Mas acho que é mais pra exportação. Os caras lá consomem muito, eles só não admitem. Acho que é por aí mesmo. Mas aí na França, né, em 62, o Jean-Claude Forest criou a Barbarella, que seria realmente a primeira história em quadrinhos assumidamente adulta, né? Ou a gente pode dizer a primeira assumidamente erótica mesmo, né? Eu acho que a primeira história em quadrinhos distribuída, assim, foi a primeira história em quadrinhos comercial, assim, assumidamente adulta, né? Porque a personagem mesmo, né, ela era o quê? Ela era ninfomaníaca e ainda usava a sexualidade, né, ela fazia sexo e tal pra conquistar e derrotar os oponentes dela. Então, eu acho que antes dela não teve nada parecido com isso. Ela não tinha também um robô que ela fazia? Tinha. Meu Deus do céu. Protótipo de vibrador. Pois é. A ideia tava ali o tempo inteiro. Esse foi o primeiro Visão. Pois é, olha. Já sabemos de onde saiu a ideia, né? Agora descobre aí. Não, e a Barbarella acabou ficando mundialmente famosa por causa do filme com a Jane Fonda, né? Isso. Que aí virou mito, né? Virou a Jane Fonda... Vai ser eternamente lembrada pela Barbarella, né? Caramba, 68, né, cara? Não imaginei que fosse tão velho, não. O filme era exatamente igual aos quadrinhos, né? Era bem mais ali, mais light. O filme era mais light do que os quadrinhos. Ah, com certeza, né? Até porque 68, só se fosse realmente um filme pornô, né? Garganta profunda da vida lá. E o curioso, né, dessa quadrinhos da Barbarella, que a gente vem falando muito sobre os quadrinhos eróticos que eram distribuídos e tal, e sempre foi uma coisa meio de gueto, uma coisa menos cultural, né, uma coisa menos intelectual. A Barbarella não, né, ela já entra naquele meio intelectual europeu, já não era uma coisa muito, sei lá, como é que a gente pode dizer, censurável, não, pelo contrário, né? É que é considerado cult. É verdade. O cara tá lendo Barbarella e é intelectual, além de punheteiro. E nem Garganta Profunda, é cult. É cult, é. É cult. É muito ruim, mas é cult. É por isso que é cult. Também teve na Itália, né, o Crepax, que lançou uma série de álbuns que também são muito conhecidos até hoje, né? Valentina, Bianca que não é daqueles livrinhos que saíam aqui, não. Sabrina, Bianca, que também tinha puta putaria. Não, mas tem Bianca mas você também. Lembrou isso. É Sabrina, Bianca, tem vários nomes assim. Não, eu não sei. É por isso que eu falei que. Mas o álbum do Crepax, a Bianca do Crepax, nada tem a ver com um desses livrinhos, né? A Valentina é o personagem mais famoso, né? Acabou se tornando, né? Porque ela era coadjuvante antes, né? Ela era coadjuvante. Antes, como assim? Ela era uma repórter, né? Ela era uma repórter no começo, e ela aparecia em algumas histórias. Depois ela foi tendo mais destaque, né? Ela aparece mais como protagonista, né? Depois que ela virou protagonista. Era melhor desenhada do que as amiguinhas, então fez mais sucesso e pronto, né? Começou. Pode ser, porque ela tinha o cabelo assim, Chanel, né? Meio curtinho e tal. Eu não sei, não sei com o contexto, como ela era aparecer nas histórias, mas pelo menos pelo visual, assim, pode ser que ela chamasse mais atenção, né? Ela apareceu, começou como coadjuvante numa série policial da revista Linus. E depois, por causa tanto do visual, dessa mistura de erotismo com sonhos, alucinações que ela tinha nas histórias, ela acabou se tornando uma personagem de destaque. Tem alguma coisa sadomaso ou é impressão minha? Não, tem bastante. Valentina. Tem muita coisa, assim, os quadrinhos da Valentina, elas se baseiam muito nos sonhos que ela tem, né? A narrativa da história lembra um pouco Little Nemo, né? Guardadas as devidas proporções. Porque daqui a pouco ela tá, né, ela tá em algum lugar, daqui a pouco ela começa a imaginar e você entra no sonho, né? Não tem assim um balãozinho diferente que fala, estou sonhando. Não, do nada, o quadrinho seguinte já vira uma coisa maluca e aí tem fetichismo, tem sadomasoquismo, tem lesbianismo, tem tudo. Assim, é menos explícito, não tem muito sexo explícito, né? Mas tem muito erotismo, né? Das mais variadas vertentes, né? E aí daqui dá um estalo nela, ela acorda, ela vai ver que tá no mesmo lugar onde ela tinha começado a história, ou em algum lugar próximo que ela tava, alguma coisa assim. Ela foi baseada numa atriz, foi, acho que, namorada do Charlie Chaplin. Se jogar ela aí no Google, até a imagem dela é bastante conhecida. Tinha aquela coisa da Art Nouveau, né? Aquele visual de França 1920, sabe? Tinha esse visual. Viajando pelo Atlântico e voltando para os Estados Unidos, né? Os anos 60 era aquela época do movimento hippie nos Estados Unidos, aquela época de protestos pacifistas e tal. Foi nesse meio aí que surgiu a Zap Comics, né? Do Robert Crumb lá. E ele criou, né, entre os personagens dele, né, lá o Fritz the Cat, né, o mais conhecido de todos, justamente para desafiar o código de ética, né, o Comics Code, e esse gato era, pô, cara drogado, sexualizado, metido sempre com a política, né, fugindo da polícia na época e tal, era meio que uma forma do Crumb criticar tudo que o Comics Code representava, né? Inclusive essa repressão aí ao erotismo nos quadrinhos. Cara, mas por que um gato? Ah, poderia ser qualquer coisa, escolher um gato. Qual o problema de ser um gato? Podia ser um homem, né? Normal. Mas talvez a ideia dele foi usando os animais, contar a história de uma forma que quem olhasse, né, num primeiro momento, Não se afastasse logo de cara, entendeu? Digamos que é parecido com o que o Art Spiegelman fez com o Mouse. Exatamente, era contando histórias diferentes. Você faz uma ambientação bonitinha, digamos assim, para contar uma história terrível, né? Então, não choca tanto, né? Esse é o argumento que o Scott McCloud usa, né? Que desvendando os quadrinhos. Você, às vezes, um quadrinho que você usa com bichinhos e tal, e você conta a história de. Tem uma recepção diferente, né? Que se você botasse pessoas e tal. Esse é um dos argumentos dele. Um outro autor importante, que novamente, não é que a gente esteja falando que esses autores são autores de histórias eróticas, nem nada, mas são autores que traziam um pouco mais desse lado do sexo, das histórias envolvendo sexo, mais do que o que se costumava ver na época. Por exemplo, Richard Corben, que foi um dos dessa galera europeia, né, que influenciou aí a criação da Metal Hurlant, que é mais conhecida pela filial americana, né, Heavy Metal. E quem já teve com uma heavy metal nas mãos, né, que pôde ver a revista, pôde folhear e tal, percebe que a heavy metal tem muito disso, né? Muita coisa de erotismo, muita coisa de sexualidade, né? Várias histórias com essa temática. Eu tinha algumas, né, heavy metals da época que saiu aqui no Brasil, ainda na época, ou metal pesado, né? E tinham várias páginas coladas, quer dizer, era muita, muita coisa de... Várias páginas coladas. Era muita coisa de sexo. Era os quadrinhos que realmente o nerd levava pro banheiro, né, pra ler. Não tinha como ler na frente da mãe, né? Uma metal pesado, uma heavy metal, né? Acho que é porque as imagens, né? Os desenhos eram mais realistas, não sei. Eram mais bonitos visualmente, né? Era uma arte, mas chocava mais, né? O europeu sempre se desprendeu desse purismo americano. Então o cara fazia uma história de ficção científica, mas botava uma mulher pelada no meio, entendeu? Nem sempre era sobre sexo, mas sempre tinha alguma coisa, né? Não, e engraçado que ela tem muito assim, vamos dizer assim, mulher pelada com monstro, com uns troços meio bizarros. Isso tem muito no que a gente ia falar, né? Do que a gente ia falar agora, né? A gente tem nos anos 90 excelentes desenhistas, né? Eu já falei dele no início, um deles, né? Acho que talvez um dos mais conhecidos é o Milo Manara, né? Todo mundo conhece a obra dele, sabe? O cara é fantástico mesmo, né? As mulheres que ele desenha são sensacionais. Mas eu tenho uma preferência, óbvia, pelo Serpieri por causa de uma personagem. Druna. Meu, bicho até para, né? Cara, não. Druna suspirou, vocês não viram? Vocês têm visto? O Leandro até tremeu, cara. Falando isso. Druno. Mas tem que tomar outro banho depois do podcast. Banho frio, hein? Pelo amor. Druno é responsável por muitos momentos legais da minha adolescência. Era o Serpieri mesmo que desenhava? Porque os desenhos dela são perfeitos, né? Ela é perfeita, né, cara? Se ele se inspirou em qualquer mulher, essa mulher, ó, tá de parabéns, porque Druna é Druna. Ela, né? Ela existiu, né? É, verdade. Ela existiu. Na verdade existe uma história sobre isso, de que ele se baseou numa modelo, né? Pra fazer a Druna. Rolou fotos na internet, né? De uma posição assim, de uma modelo e um desenho da Druna que são iguaizinhos. Mas eu acho que ele não se inspirou em uma. Acho que alguns quadrinhos ele pode ter pego, mas não tudo baseado numa pessoa só, não. Bem, enfim, se você ouvinte sabe aí a origem de Druna, nos diga, por favor. Se você conhece o modelo que foi. Não vai adiantar nada, né? Mas enfim, nos diga. A gente jogar no Google. Pelo menos pra stalkear. Já tô até vendo o Leandro, porra, perseguindo a pobre da modelo, coitada, maluco. Mas olha só, a Druna tem o quê? Uns 20 anos, né? A modelo já passou dessa época, né? Pois. Então. Mas mesmo assim... Melhor ficar na lembrança, né? Não sei, Leandro é meio louco. Caraca. Caramba. Mas a gente está falando muito do pessoal dos Estados Unidos, né, a galera da Europa e tal, mas aqui no Brasil também tem um cara que, vou te falar, ele deve ter pelo menos produzido muito mais do que todos esses, né, cara, que é o conhecidíssimo Carlos Zéfero, né, que criou aqueles que a gente comentou no início, né, os Catecismos aqui, né, que eram quadrinhos, era até um formato pequeno, né, menores do que os quadrinhos que a gente está acostumado hoje em dia, preto e branco, né, e que era uma putaria desenfreada, né. Não é uma publicação independente, assim, né, clandestina, assim, ou não? Impressa, era meio, não é, eu não sei se era clandestina, né, não sei dizer se era exatamente... É de baixo orçamento. Era como se fosse um fanzine, vamos dizer assim, vai. Totalmente baixo orçamento. Se a gente tivesse que comparar com alguma coisa hoje em dia, acho que a melhor comparação seria mesmo os fanzines aí da década de 80, né? E nessa onda aí do Carlos Zéfero, né? Em 69, a editora Edrel, de São Paulo, ela pegou uma equipe de quadrinistas que eram normalmente descendentes japoneses, né? E a gente vai falar depois sobre um pouco mais sobre essa cultura do erotismo no mangá, né? Que se bobear é até maior do que em outras... Em outras regiões, né, em outros lugares. Tem muito mangá erótico, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas voltando a falar sobre aqui, o Brasil, né? Era uma época em que eles pegaram vários descendentes japoneses para lançar esse mangá brasileiro e que tinha principal tema deles era o erotismo, né? Era o único jeito que eles encontravam para enfrentar o que na época estava sendo publicado aqui, que era Disney, super-heróis e tal. Então o quadrinho brasileiro sempre buscou um pouco mais e mais para esse lado, né? Da putaria. O brasileiro sempre gostou, né? E também na época da ditadura, né? Então não tinha nada, você não podia fazer nada político. Então o escapismo vai um pouco pro erótico também, né? Na época de porno chanchada, essas coisas. Então vendia bastante quadrinho erótico. E aí, em 79, a Graphipar, né, lá de Curitiba, lança a revista Quadrinhos Eróticos e Sexo em Quadrinhos, né? Aí... Nada chamativo, né? É, realmente. E tinha também uma pegada meio de terror, né? Eu lembro de ter lido quadrinhos de terror que sempre tinham... Sempre puxava um pouco para esse lado erótico, né? Acho que sempre existia uma relação entre uma coisa e outra, né? Engraçado isso. Essa... Quadrinhos Eróticos, ela foi lançada aqui como... Na verdade, ela foi lançada com o nome de Revista Eros. Aí só depois da sexta edição que ela passou a se chamar Quadrinhos Eróticos. E o legal é que eles... Justamente o que eles queriam era alcançar, né, esse público adulto. Desde a década de 70, mais ou menos, eles não tinham acesso, não liam esse tipo de história, né? Não tinha esse tipo de história aqui no Brasil. E aí fez tanto sucesso... Que aí ela depois começou a lançar outras revistas em quadrinhos eróticos. Uma galera bem conhecida, né, de quadrinistas, né, como Rodival Matias, Mozart Couto, eles começaram na Graphipar, né, fazendo quadrinhos ali, quadrinhos eróticos. E aí, em 84, a editora Maciota, olha que nome, Maciota. Ela lançou vários quadrinhos eróticos, né, aproveitando esses autores que tinham sido criados pela Graphipar, já que a Graphipar foi fechada em 83, né? Sempre existia o mercado, né? Fechava uma editora, abria outra, ou uma já existia, absorvia esse público e os artistas, né? Porque sempre tem público pra isso, cara. É que nem filme erótico. Sempre vende. Mesmo quando a economia tá ruim, sempre tem lá o pessoal consumindo esse material. E uma coisa que a gente pode perceber, né, desse material que a gente fala, é que sempre existe... A gente volta àquela discussão do início, né, entre erotismo e pornografia, é que se você vê, por exemplo, o Carlos Zéfero, como a gente falou, o que ele publicava era... pornografia pura, né? Era sexo explícito mesmo, não se preocupava com história, os caras mostravam mesmo o pessoal se pegando lá e etc. Leandro, tinha, conta mostrava... a sua experiência, Leandro. Você que é velho, você que leu. Não sou velho, mas já por curiosidade histórica, né? Você que herdou uma coleção. Curiosidade histórica. Não herdei coleção, mas enfim, por curiosidade histórica, já pude folhear alguns desses catecismos. E realmente é isso que eu falei, não tem história nenhuma, na verdade. As histórias, assim, tinha uma, meio aquelas histórias de filme pornô que a gente vê, né, assim... O cara chega com a pizza, exatamente. Olha só, que a gente vê. Não, desculpa, só eu vejo aqui. A gente vê ele parado, caldão na sua casa. Respectiva esposa. Que fique claro. Namorado pra todos. Amor de Deus, né? Mas enfim. E aí, vamos lá. Vocês, como grandes consumidores de quadrinhos pornográficos, eróticos, ou como vocês preferirem chamar, quais são, assim, aqueles que vocês destacariam, aqueles que vocês recomendariam para aquelas noites frias para os ouvintes do podcast? Não. Na verdade, aqueles que vocês realmente gostaram, que vocês acham bacana. Ah, cara, eu sou fãzaça do Milo Manara. Assim, eu acho as histórias assim, são muito loucas, mas pô, os desenhos são fascinantes. Eu porra, acho lindo. As mulheres que ele desenha são lindas, são perfeitas. Assim, eu recomendaria qualquer coisa do Milo Manara para os punheteiros aí que estão escutando a gente. Não, que isso, ninguém quer. Principalmente o Manara Kama Sutra. Esse eu recomendo. Oi. De olhos fechados, é muito maneiro. É engraçado, tem uma parada meio psicodélica, sei eu lá. Eu não recomendo que fechem os olhos quando estiverem lendo. Bom, com certeza. Pra imaginar, Leandro, pra imaginar. Mas esse é o que eu recomendo. Nossa, é muito maneiro. Eu tô aqui folheando. Olha só, eu só discordo que as histórias são fantasiosas, né? Porque a história do clique pode acontecer com qualquer um, cara. Ah, né? Claro. Pro nosso ouvinte que não conhece, diz aí mais ou menos como é que é a história do clique lá. A história do clique é que um cientista louco, como todo cientista, cria uma maquininha, né, que controla, digamos, o apetite sexual, né? A vontade de fazer sexo da pessoa. E começa a controlar lá uma mulher que é toda pudica, toda, né, toda... Conservadora, mal comida, digamos assim. E a mulher vira um furacão, cara. Não, tem uma cena que a mulher, ela pega uma vela. Olha, Nikita descrevendo um quadrinho erótico. Não, tirem a mão daí, ouvintes. Não, não. Ela não vai descrever com detalhes. Deixa eu descrever. A mulher, ela pega a vela da mão da outra. Não, tipo, tem um monte de homem pegando a mulher. Ela fica puta, pega a vela da mão da outra e começa... Eu não sei porque, foi o que eu falei, assim, os quadrinhos do Milo Manara, eles são meio loucos. Tipo assim, do nada a mulher, porra, tá aqui, tem um monte de homem, ela tá só com um casaco grande, pelada, e tem um monte de homem agarrando ela. Ela tá puta, pedindo ela tá, pra... Ela tá puta, realmente. Ela está nesse momento, sabe? Só que ela, tipo assim, ela tá pedindo pra eles largarem ela. Só que do nada... Ela pega uma vela da mão de uma outra mulher que tá junto com esses caras e começa a enfiar a vela. Mas o clique, ele apesar da arte do Milo Manara, que é uma arte mais elegante, assim, vamos dizer assim, né? Os personagens parecem mais elegantes, assim, mais... As mulheres são... tem esse perfil assim, magrinhas, assim, sabe? Francesinhas, mignon, né? Aquela mulher mignon, peito pequeno, bundinha firminha, essas coisas, né? Os roteiros, principalmente do clique, cara, é muito roteiro de filme pornô, não tem coerência nenhuma, sabe? É simplesmente pra levar a menina do começo da história a algum momento que ela faz sexo em algum lugar com alguém ou alguma coisa. Né? Então, assim, não tem história. Dá pra dizer que é quase pornográfico, porque não, assim, ainda tem uma história, apesar dela ser completamente incoerente, mas ela tem uma história. Vê se vocês lembram, eu não tô com a revista aqui comigo, a Nikita que tá. Não tem uma cena que ela sai na rua, pelada, e não sei se ela tá de moto, de bicicleta. De bicicleta, é no Clique 2. É antológico isso. É do nada. Então, mas é engraçado que ela sai do nada, assim, sabe? Sempre. Sabe, não faz sentido nenhum na história ela sair daquele jeito. Ela é abordada pelo cara que parece o James Dean lá, né? Que achou a maquininha. Que a maquininha foi perdida, né? No primeiro clique. E aí ele acha a maquininha e vai lá acabar com o ar dela de puritana e tal, essas coisas, né? E aí, do nada lá, ele leva ela pra um banheiro, manda ela tirar a roupa, começa a meter a mão nela e tal, e aí chegam outros dois caras dentro do banheiro masculino, o cara entra, sai, ninguém fala nada, aí ele manda ela sair na rua, ela sai, sabe assim, do nada. Ela só assim, tá com tem. Uma só blusa camisa, grande, né, uma camisa e uma bicicleta. Beleza, assim, tá bom então. Não precisa de mais nada mesmo, tá bom. Era O clique é assim. Em compensação, tem uma outra obra do Manara, que é o WWW, que já tem uma história um pouquinho melhor, né? Não é assim, um primor, né? Mas é, tem um pouco de coerência, porque a história gira em torno de duas mulheres que moram juntas, tal, e elas têm um site erótico, né? Que o pessoal, esses que costuma, tem por aí um monte de atrizes, lá tô colocando entre aspas, colocam aí, né? E você paga lá uma mensalidade para ver elas tirando a roupa, tal, essas coisas, e elas ganham dinheiro assim, até que aparece a irmã de uma delas lá, que era abusada por um namorado, e aí a história gira em torno disso dentro do apartamento delas, né? Então, assim, apesar de não ser aquela história, ela ainda é uma história um pouquinho mais coerente, faz um pouco de sentido, apesar de algumas situações meio estranhas, mas a história segue numa narrativa mais ou menos que faz sentido. Então, tem essa trama, né, que acontece no apartamento, quando a irmã de uma delas chega lá, né, e aí nesse meio tempo elas estão se pegando o tempo todo, né. Então aí a irmã conta a história de como ela foi parar ali, que ela era abusada pelo namorado, o namorado era um ator que ela idolatrava, e o cara era um fetichista e fazia umas festas absurdas, aquelas festas nababescas, assim, com estilo Calígula, coisa assim, sabe? E usava ela como o prato principal ali e tal, né? E aí ela fugindo dessa situação e parando no apartamento da irmã, que faz esse trabalho com a namorada, né? Ou com a companheira de apartamento, né? Então, e aí a história gira em torno disso. Então, eu não vou contar o final, né? Mas ela tem uma história um pouco mais coerente do que o clique, por exemplo, que não faz sentido nenhum. Mais elaboratado, né? E, Léo Spy, você como o maior consumidor vivo de pornografia, né, ou um dos maiores... Exagero, cara. O que você recomendaria aí pros nossos ouvintes? Cara, eu vou recomendar que tem um álbum da Conrad, que lançou uma coleção Eros só de padrinhos eróticos. Tem um álbum chamado Giovanna Cassotto, que inclusive é o nome da autora, né? Não é muito conhecida aqui no Brasil, acho que é o único álbum que saiu por aqui, mas lá na Itália ela é super conhecida, porque é uma mulher que faz quadrinhos eróticos, quer dizer, acho que passa um pouco de erótico, né? É mais pornográfico, mas tem muito assim de fantasia, né? É sexo explícito mesmo, só que tem fantasia. Aí, esse álbum são várias histórias pequenininhas. Então tem o sexo no carro, tem o pintor pintando lá a musa dele, obviamente eles vão transar. Tem o ladrão que domina a dona de casa, tem várias coisas. E a curiosidade que tem aqui no álbum, que fala que a própria Giovanna Cassotto tira fotos dela mesma para poder depois desenhar as posições e tudo mais aí que você imagina, né? Então, para quem gosta de quadrinho de sacanagem, esse aqui é muito bom. Caramba, é um outro grau de exibicionismo esse negócio, hein, cara? É mesmo, né? Impressionante. É igual Alex Ross não tirar foto das pessoas pra desenhar, a mulher faz a mesma coisa. É igualzinho, né? Ela tira dela foto mesmo. Dela mesma pelada em posições sexuais pra desenhar, pra comercializar. Caraca, louco. Exibicionismo maluco isso daí, cara. É. E você, Walter, o que é que você... Então, eu conheço muito pouco dos quadrinhos eróticos. Ah, né? Não foi com essa, não foi com essa. Mas, bom, então... Ele ainda sabe mais... filme, filme ele sabe tudo. Daí já é os skates, né? Mas voltando um pouco para aquela história sobre a diferença do erotismo e da pornografia, para mim o erotismo está muito mais naquela coisa que é imaginada do que aquela coisa que é escancarada, né? Então, assim, tem um autor, um desenhista que eu gosto muito, que é o Adam Hughes, tanto que ele tem até um clássico dele, que é o da Mary Jane lá fazendo pin-up, lavando a roupa do Homem-Aranha, que foi censurado pela Marvel numa época, né? Por uma pena essa censura. Com certeza. Mas se você entra no DeviantArt dele, você vê os trabalhos dele, são muito foda. Pra mim, esse cara é o que há. E ele é o contrário do. Ele é o contrário do Manara, né? As mulheres não são de peitinho, magrinhas. Exatamente. É só peitão, cinturão. Não preciso pintão. Nem dizer de quem eu gosto mais, né? Não preciso nem dizer. Não, e tem uma outra capa, que é do Frank Cho também, que foi censurada pela Marvel, que é aquela da Mary Jane saindo do banho, né? Sim. Vocês lembram, né? Eu ia perguntar pra vocês, eu acho que nesse podcast é bem pertinente. Frank Cho tá onde? Ele tá desenhando o Wolverine agora, né? Desculpa. Alguém ia responder. Que merda. Agora que eu me liguei. Eu pensava que seria o Ricardo. Mas... Ué, não? Mas então. Mas eu só ia complementar que o Frank Cho é discípulo do Adam Hughes, né? É o mesmo estilo, né? Mulheres assim, volumosas, né? Muitas curvas e tal, né? Bem encorpadas. Bem encorpadas. E aí, falando de mulheres bem encorpadas, com muitas curvas e tal, eu já falei antes, né? Mas não tem problema nenhum falar novamente, né? Inclusive, é bom que se fale, né? Na verdade, a gente, é quase uma obrigação nossa falar da Druuna, que é, entre os quadrinhos eróticos, é o meu preferido mesmo. Eu acho o traço do Serpieri pra ela sensacional. E... o que... Tanta coisa que você fala do traço do Serpieri. É porque eu tenho noção de que a Druuna não existe, entendeu? Ela é um desenho, ela é um traço. Então eu não posso elogiar diretamente a beleza da Druuna. Eu tenho que elogiar a habilidade de artista do Serpieri em desenhar bem. O Serpieri tinha muito daquele lado de ficção científica, né? A história se passa num mundo pós-apocalíptico, tinha uma praga que ia deixando as pessoas deformadas, né? Mutantes e tal. E a Druuna, cara, ela era, com perdão pela palavra, nesse podcast cabe, era pau pra toda a obra, né, cara? Ela... Não importava se era monstro, se tava normal ainda. Não, o que aparecia ela tava traçando, ela não queria nem saber. Tava... Tudo pelo namorado, né? Ela tudo tava pra poder salvar o namorado lá. Desculpinha, né, cara? Desculpinha. Porque ela me rolava, né? Tipo, eu trabalho na rua pra pagar a faculdade, é isso. Mas... Aí, né? Não, beleza, é só pra entender. Um que a gente não pode deixar de citar, né, é o Alan Moore também já escreveu quadrinhos eróticos, né? Eu ia falar dele agora, cara. Lost Girls? É, o Lost Girls, pro nosso ouvinte que não conhece. É pornô, na verdade, é nem erótico. É, exatamente, tá mais pra pornô do que pra erótico, né? Alguém aí conta pros nossos ouvintes o que é... A Nikita. Lost Girls. Cara, pô, Lost Girls é... Ele conta mais ou menos assim a história da Alice, né? Da Alice no País das Maravilhas, da Dorothy, do Mágico de Oz, e da Wendy, do Peter Pan. Elas três se encontram já mais velhas e tal. E nesse encontro aí rola uma porrada, assim, muita sacanagem. Só que o interessante... é que a história que a gente conhece delas, elas contam como, assim, como se fosse algo real, não a fantasia que a gente conhece dos filmes, né? Elas contam como se tivesse acontecido alguma coisa ali com elas, tudo envolvendo sexo. A história que elas contam tem muito a ver com o que a gente vê nos contos de fadas, né? Nas histórias e tal. Ó, vou dizer que eu não li Lost Girls, mas, cara, isso daí era certeza, cara. Wendy, cara, Peter Pan com certeza já foi naquelas carnes, cara. Duvido que não. Duvido. Tá, duvido merda. Que não. Quem não? Isso foi uma frase de bar, né? Se eu não conhecesse o Leandro, ia falar que o cara é um estivador. O cara é um estivador, anda com aquelas camisas quadriculadas, semi-aberta, calça jeans dobrada, com a botina, mascando um palito de dente. Mas eu tenho uma pergunta pior. O que que a Alice fez com o coelho que ele vivia fugindo dizendo que estava atrasado? Porra, né, cara? Ele sempre tinha uma coisa muito urgente pra ele falar. Não, tem uma... A parte da Dorothy é muito interessante, porque assim, aquela tempestade, né, que ela passa, aquele furacão e tal, em Lost Girls conta que aquilo ali, na verdade, foi o orgasmo que ela teve, né? A sensação que ela teve do orgasmo é como se fosse um furacão. Então, nos contos de fadas, eles mostram, né, aquela coisa dela sendo puxado, não sei, furacão, não sei o quê. Mas em Lost Girls, Alan Moore, ele mostra ela tendo um orgasmo e com essa sensação como se ela estivesse dentro de um furacão, de um tornado. O Alan Moore, ele faz essas referências, né, com a história, porque é bom pra quem tá ouvindo a gente entender, né? Não é que as três se pegam, entendeu? Elas se encontram e elas começam a contar as experiências que elas tiveram, né? Não, mas elas se pegam, sim. É mesmo? Não, mas é... Elas... Ai, nossa, eu não lembro. O que que eu não lembro disso? Eu ainda não li esse negócio, cara. Elas participam de várias orgias e tal. É mesmo? Caramba, sim, né? Putz, faz muito tempo que eu li. Isso, é... E já que vocês estão falando dessas referências, eu fico pensando o que que a Dorothy não deve ter feito lá com o leão, com o espantalho, com o homem de lata, mas... Né? É, mas na verdade não... Não são os personagens. É, não, eles são representações, né? Eles são representações. Ai, ai. Lembrando que quem desenha Lost Girls é a Melinda Gebb, que é mulher do Alan Moore, né? Isso. Sim, ficou bem legal até. Ela inclusive fez aquela. Desenhou também aquele personagem. Era Spider alguma coisa, ou Web alguma coisa, que era uma aventureira daquele selo do Alan Moore, daquele mesmo selo ABC, que publicava do ABC Comics, que publicava o Prometeu. Ele lançava uma revista, que agora eu também não vou lembrar o nome, que era tipo uma coletânea com vários personagens, né? E uma dessas micro histórias que ele fazia, não sei se o nome da revista era American Best Comics mesmo, mas tinha, era uma coletâneazinha que tinha uma história dessa heroína pulp, vamos dizer assim, que ela também tinha essa pegada meio sexual, assim. Pegada. É. Tinha esse negócio meio, assim, de sadomaso, assim. Ela vestia couro, preto, amarrava os caras. É que agora eu não vou lembrar o nome. É porque você só via as figuras, né? É, por aí. Não, é que nem eu tava falando, cara. Eu nunca li nenhuma história da Druna, não. Eu falei aqui com as figuras que eu olhava. Pra quê, né? É porque eu não conseguia ficar folheando muito tempo. Rapidinho, hein? Como o Luiz Garavello não está aqui, eu já fiquei encarregado de procurar no Google. A personagem chama Cobweb. Ah, Cobweb, é verdade. Cobweb. Chegou a sair aqui até naquela Pixel Magazine aqui. Isso. Saiu algumas edições dessa série. É, o nome da coletânea era Tomorrow Stories. É, isso. Isso mesmo. Era uma antologia da linha da ABC. Então, duas obras que eu acho legais, assim. É, uma é a Gullivera, do Manara, também. Pô, né? Gullivera também, bem legal. Que talvez é uma das histórias, assim, das histórias do Manara, não dá pra falar da arte dele, que é sempre muito boa, mas por causa dos cenários, né, da ilha e tal, né? Ele... Caramba, o Ricardo ficou olhando o cenário. Mano. Não, eu tô dizendo pelo conjunto da obra, né? E a própria menina que ele desenha, né? A própria Gullivera, talvez seja uma assim, das que eu já vi dele desenhadas, as mais bonitas, assim. Conjunto todo, ela tem um quadrinho um pouco mais largo, ela não é tão magrinha e tal. Por aí. É, falar também da série Os Borges, né? Do Milo Manara, né? Que é escrita pelo Alejandro Jodorowsky, né? É, que é, além de ter a parte de ter o erotismo, ter o sexo e tal, né? Tem muita violência e tem um contexto histórico, né? Contando da família Borges e tal, né? É uma série em três partes, é muito legal. Recomendo, hein? Recomendo. Tem muito mais história, né? Vamos fazer uma analogia, assim, Sabe Game of Thrones? É parecido. Tem sexo e violência pra cacete e um contexto histórico medieval. É como se fosse um Game of Thrones. Puta que pariu. Borges é Game of Thrones. Mas é verdade, tem tudo a ver. Intriga pra cacete, putaria. Ah, e tem uma outra que já é parecida com o Fritz, né? Com o Fritz the Cat, que é a. É, não sei se é Omaha ou Omaha, né? Que é a Stripper. Saiu no Brasil, inclusive, né? Um álbum dela que tem a mesma pegada do Fritz. É, animais, né? A Omaha é uma gatinha, uma gata, né? Literalmente. E ela, por força das circunstâncias, se torna stripper e entra nesse ambiente, né? Na década, se não me engano, na década de 70, assim, né? Então ela tem, ó, as aventuras dela giram em torno ali das pessoas que ela conhece no clube de strip, ou ela se envolve com alguns homens, mulheres e tal, né? E de animais de várias espécies diferentes, né? Não tem uma. Ela não se envolve só com gatos, né? Ela não precisa se limitar tanto, né? Só um gênero. Isso é doente, cara. Vários animais diferentes. E ela só fazia striptease pra pagar a faculdade também. Era alguma coisa assim. Ricardo adicionando zoofilia ao escopo. Ah, você do falou de primeiro. Não vem. Mas a gente sabe que o Ricardo é um pervertido. É muita devassidão pra uma pessoa só, cara. Como diria Márcio Sampaio, não tem valores, né? Então, o engraçado é que essa personagem, a Omaha, né, ela teve 10 anos de história, mas saiu praticamente nada no Brasil. Acho que saiu um álbum só, se não me engano. Acho que só esse álbum mesmo. Saiu por essa coleção Eros, né, da Conrad. É, eu lembro que tinha que saiu um álbum específico, né. Agora eu não sei se fazia parte de uma linha, não me lembro mesmo. Faz bastante tempo que eu vi. E a gente está falando aqui, e até nos nossos exemplos, a gente pegou bastante coisa europeia para falar, né, ou americana e tal, mas um dos mercados também muito grandes, né, de quadrinhos eróticos e tal, não podia ser diferente, né, é o mercado japonês. O que tem de mangá erótico, pornográfico, que seja, é muito grande, né, cara, a quantidade. Mas é porque o japonês é doido, né, cara? Cara, tá na cultura deles, essa coisa mais fetichista, mais sensualizada, né? Os caras se fantasiam de cosplay o tempo inteiro, pega os desenhos, o Sailor Moon, assim, tudo tem um pouco dessa sensualidade. É verdade. Qualquer quadrinho, qualquer mangá, anime que você pegue, cara, Dragon Ball, né, quadrinho teoricamente pra crianças mesmo acompanhar e tal, e isso no anime não tem tanto, mas o mangá, desde os primeiros números, cara, tem muita, muita referência erótica, né? Sim, bastante. Aquele uniforme de colegial, meu Deus. Ai, ai. Walter se ausentando por alguns minutos, né? Eu vou beber água só um minuto. Foi lavar a mão. Um que eu cheguei a colecionar uma época que saiu aqui no Brasil, olha eu me entregando aí, foi Love Junkies. Saiu aqui pela JBC logo um pouco depois daquele boom dos mangás aqui no Brasil, né? Eu acho engraçado nesses mangás eróticos, hentai e tal, é que tem sempre aquele... O principal, ele é sempre aquele cara tímido, não sei o quê, mas tem um monte de mulher em cima. É verdade, isso é... Né? Ele pode se dar bem só no estalar de dedos, mas ele é totalmente o contrário dos caras que, teoricamente, se dão bem sempre, né? Ele é um cara tímidozinho, não sei o quê, que não faz nada, mas tudo quanto a mulher quer, aquele cara. Mas não é normal, não, um nerd tímido ter um monte de mulher em volta? Eu não sou normal. Vocês que podem dizer melhor isso. É, eu não sei. Eu sou nerd, eu não sei. É, eu também. Como... É, segundo Ana Maria Braga, nenhum de nós é nerd porque nós não temos vlog. Por enquanto, né? Mas, enfim, não, a gente não ficaria bem no vídeo. Mas, enfim. E o mangá tem bastante dessa diferença porque, assim, o Love Junkies, ele é erotismo. Ele não é pornográfico, mas existem, como a Nikita citou aí, os rentais, que esses são pornografia pura, né? Isso. Que aí é... Inclusive com tudo quanto é coisa que você possa imaginar, né? Tentáculos, muito estranho. Tentáculos, né? É. Que é uma alguma coisa bem parecido com a Druuno até, né? Tem essa coisa meio... monstro, zoofilia, sei lá como você pode interpretar isso. Mas aí tem a desculpa da lei japonesa, né? Que não pode mostrar pênis, né? Então, basicamente eles usam tentáculos, usam outros artifícios, né? Suaviza bastante, né? Ao invés de ter um pênis penetrando, você coloca um monstro com milhões de tentáculos penetrando todos os orifícios da mulher, né? Fica uma coisa bem mais suave, bem mais suave. É, né? Mas é a mesma lógica de você fazer o cara fazer um pacto com o demônio pra não se divorciar, cara. É a mesma lógica. Pra não dar um mau exemplo pra gente. As crianças podem ver o principal herói delas fazer um pacto com o diabo, mas podem ver ele se divorciando. É lógico. Afinal de contas, é aquilo. Se você um dia estiver num dilema moral precisando escolher entre sua tia e sua esposa, não pense às vezes, faça pacto com o diabo e exatamente, né? Salva sua tia, esqueça sua esposa e vambora. Jokesado, um abraço, Strakzinski. Só falar rapidinho de outros mangás aí que saíram aqui no Brasil, fizeram muito sucesso. Teve o Love Hina, né, um tempão atrás também, que fez muito sucesso também, era um garoto tímido, não sei o que, com várias mulheres em volta, só que ele não mostrava quase nada, e não tinha, era erotismo, mas bem leve, né. E tem o Video Girl, né, que saiu também antes de Love Hina, que também fez um baita sucesso aqui no Brasil, vendeu pra cacete. Pra cacete é um bom, uma boa expressão pra esse podcast, né? Pra caralho. Ai, ai, trocadalhos do carilho. De mangá posso falar um aqui então, que eu acho que ninguém vai falar, que é o Garotas de Tóquio, né, que não é estilo mangá, mas veio do Japão. Eu sei que meu amigo Vitor Azambuja gosta desse álbum. O cara não contente em ser o maior consumidor vivo de pornografia, ainda fica entregando os outros aqui, né? Legal. É. Oi, amigo. É, só eu que sou sozinho? Não, todo mundo compra. Bom, então é isso. Se vocês curtiram o papo, se vocês gostaram, né? Você ia falar outra coisa, né? Não, é isso. Eu achei. E se você não gostou, só tenho uma coisa a dizer pra você. Pô, isso nunca aconteceu comigo antes. Que fome. Essa foi boa. Não. O Ricardo só tem preconceito com o evangelho. Meu Deus. Mas eu vou apagar isso. Oi. Oi. O Walter gemeu. Ah. Que isso aí, Walter? Walter, alô. Tá fazendo? Oi. Oi. Então vamos ver. O que você tá fazendo aí, Walter? Tá doido? Caiu aí? Caiu é um verbo perigoso pra isso. Pode cair. E começa a enfiar a vela no cu, entendeu? Sua mãe.